Hello, sir. Do you want to Nós temos 5, prossiga a analista para 2006, ajuste a 09, autorizado na SP, poste estabilizado. 6-19, ponto estabilizado, com 7%. Azul 4981, chamo Salvador, na frequência 9008. Salvador, Azul 4981. Azul 4981, a sua identificação, desse azul, chegada a bordo para 4006, ajuste a 09. Desce via bordo, 4006, 09, Azul 4981. Foi um 4753, chame todos, frequência 18, e sinal 95. Eu estou feliz e até então. Desça para 2010, seu ajuste permanece autorizado e ele é posto estabilizado. 4.000, reportarei estabilizado na X-Ray, 4981. para 2006. 2006. Salvador, bom dia, é o Azul 4981. Bom dia, Azul 4981, vai turno 2-0 graus, com 1-2-1, pouso autorizado, pista na zero. Livre pouso na 1-2-0, Azul 4981. Kobayashi, número 2 Jonovada. 2 Jonovada, eu posso passar. Lagoa 3, 1, 2, Vista Azul, chegada a Bomete 1, no paro 0, 5, 0. Bravo uniforme, utilizado o táxi, chame na papagem, chame o time do Manoel. Uniforme utilizado, ingresso para o número 7, chama ele ali pronto. Olá, motorizado do Colégio Pessoa 7, vento 90 graus, 109.

27, autoridade, Trânsito, Pai, Exército, Comando, Trânsito. Autorizado, ele é de colapso 1-0, vento 120 graus, 229. Autorizado, ele é de falar, é 1-2-7-9. Pronto, tá. Hotel Quebec, Mike Lima, na Lima Chimson, na Bolívia, no Chimoná. Atacando o Mike Brasil Uniforme, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador. Chame controle leste, frequência 120 deste Miami. Oscar, Mike, antes do tráfego nos slots, consegue chamar um portão para abastecer os seus pontos. Vai dar autorização de pouso, Oscar Mike, antes da 17. Conforme instruções do controle, decolará, mantenha o eixo de decolagem até a décima milha. Em caso de falha de comunicações, voa na proa de jamo. Passei o eixo até 10 milhas, em caso de falha, jamo. Voo no 372. Voo no 372 autorizado, né? Decolagem 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 9. Além da fala 10, voo no 372. Oscar Mike Yankee, autorizado pouso 17, o vento 110 graus, 139. Autorizado pouso, é 117, Oscar Mike Yankee. Solicito que o Leonardo consenta para o nível de voo 170. Alô, 2796, está autorizado no nível de voo 170. Autorizado em nível 170, 2796. Oscar 3304, prossegue na Contra 304, passa na destruição de altitude, desça para 2 mil pés e ajuste chama 0 na base. Autorizado chamado no 76, reporte estabilizado. 2019, cancelada as restrições, vai reportar estabilizado, tem a possibilidade de voar de onde? Somente uma tela chegada, segue como número 2, o 103304. Uma tela chegada, o 103304. Oscar Golf CA, tem condições de cumprir a instrução inferior da carta? Oscar Golf CA, corrigindo, a sua intenção é cumprir a instrução inferior da carta? Confirme. Ok, gente. 3304, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. Oficial, autorizado a decolar de pistão 17, o vento 110 graus, 109. Quatro, dois, zero, quatro, solo, três, três, libere direito, chama o solo, salvador, no dois, ano, dos solo, nove. Libere direito, solo, três, nove, quatro, dois, zero, quatro. Solo, salvador, bom dia, tá, três, três, zero, quatro. C3304, curtiu aproximação, abaixo autorização de pouso, ajuste altímetro 1099. Comi 19, aguardo a autorização, tá? 3304. Até o nosso golfear, decolando 33, mantém a prova até 3000 pés, chama o controle salvador no 20.8. 208, graças a Deus, até a. Controle Salvador, muito bom dia, Papatão Guarda para você. Papatão Guarda para você, bom dia, Papatão Radar. Mantenha a prova de colagem até 3.000 pés. Após, curva esquerda subindo sem restrição para o nível de 1.00 na saída dela. Então, mantenha a prova até 3.000, após a solicitada sinal até 1.00, até você. Linha 372, chame centro Recife, 129, decimal 85, ao TR 125, decimal 45. Valeu, 125, obrigado, 372, bom dia. Valeu. Papatão Guasco no Serra, autorizado por lá esquerda, direto o Momo. Esquerda, conforme a saída, Guasco no Serra.